Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa atividade. Agradecer a presença de todos vocês. Hoje é o nosso oitavo encontro, né, o oitavo ensaio de envelhecer. Lembrar que essa iniciativa ela só é possível pelo apoio do Hospital Santa Catarina, pelo apoio da revista Aptar e também pela SPG de São Paulo. O ensaio sobre envelhecer ele é uma iniciativa idealizada pelo CRINORTE, né, que é um ambulatório de atenção secundária que fica localizado aqui na região do Mandaqui e Santana, aqui de São Paulo, e que é operacionalizado pela Organização Social Santa Catarina, que é também a responsável pelo Hospital Santa Catarina. E essa iniciativa ela vem para que a gente consiga discutir a questão do envelhecimento e os seus impactos na população, né, na sociedade como um todo, o que esse envelhecimento vem acarretar e o que a gente tem que pensar para o futuro, né, não só pensando no binômio saúde-doença. E hoje acho que é um dia, um tema bastante interessante para a discussão, né, que é mercado de consumo e o idoso, e ainda tem muito pouca gente olhando para esse mercado, que é um mercado que vem florescendo muito, já é uma parte importante do mercado de consumo, mas existem muitas poucas empresas e poucas pessoas olhando isso com mais profundidade. Queria chamar a Lilian para fazer a apresentação. Obrigado e bom dia. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Hoje a gente, então, como o Dr. Carlos falou, nosso oitavo encontro. Parece que a gente começou ontem, né? Tem alguns rostos familiares aqui que vêm sempre, então agradeço esse pessoal. Hoje a gente tem dois convidados bem especiais. Gostaria de chamar ao palco o professor Dr. Celeste Zanon. Enquanto ele sobe, eu vou lendo o currículo dele, que é bem extenso. Ele é professor adjunto do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos. Ele tem doutorado e mestrado em Estratégia de Operações pela Universidade Federal de São Carlos. Pós-graduação em Gestão Empresarial pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, especialização em Gestão da Produção. Graduação em Engenharia Química pela Federal de São Carlos também. Professor adjunto do Departamento de Geronto da Federal de São Carlos e tem certificações em Research Design and Operations Management da Universidade de Groningen, na Holanda. E eu gostaria de chamar também Ricardo Soares, enquanto ele sobe aqui. Ele é presidente e um dos cofundadores da Brasil Senior Living. A empresa tem hoje dois residenciais em funcionamento, o Cora Vila Lobos e o Cora Ipiranga, e vai inaugurar a Cora Campo Belo no final de outubro, então fiquem de olho. Ele é Portfolio Manager do Patria Investimentos, especificamente na área de serviços em saúde. Ele é graduado em Engenharia Mecânica pela Unicamp, tem MBA pela Kellogg School of Management, trabalhou na Vale no Rio e em Toronto por 6 anos, e na Booz Allen Hamilton, em São Paulo e Londres, por 7 anos. E achei bem interessante esse aqui, porque ninguém coloca, né, dados pessoais. Ele colocou que nas horas vagas ele gosta de ver um filme com a Mariana, sua esposa, 16 anos, ou surfar com seus filhos João e Pedro, de 11 e 7 anos. Então, bem-vindos, uma salva de palmas para eles. Bom, hoje a gente vai falar do idoso e o mercado de consumo, que é um tema que está bem palpitante, assim, tem aparecido cada vez mais na mídia. A gente ver que o mercado está de olho nesses potenciais consumidores, né? Então, o Ricardo estava falando, pô, você vai nos restaurantes, você vê cada vez mais gente com 80 anos, que isso era uma coisa que não acontecia antes, né? Então, a gente vê aí uma onda de idosos que está aumentando. E aí, a minha primeira pergunta é a seguinte: com todos esses idosos vindo aí, nessa crescente, será que a gente está preparado como mercado para atender essa população? Ricardo, se você quiser começar. Bom dia, obrigado aqui pelo convite, Lilian. Obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que não. Assim, infelizmente, você vê hoje as empresas, a grande massa de consumo está numa idade que vai aí de 20 a 50 anos, e as empresas, o Brasil vai demorar muito pouco tempo para envelhecer, mas ainda não envelheceu. Então, tem uma pesquisa do Banco Mundial que mostra que a França demorou 120 anos para dobrar a população dela acima de 65 anos. O Brasil vai demorar 20 anos. Ou seja, a França teve 120 anos para se adaptar, para adaptar infraestrutura, adaptar as empresas, escolas, o que quer que seja, para encarar esse desafio. Enquanto o Brasil, não. Um dia a gente vai acordar e vai estar velho. E é um grande desafio. Vai ser um grande desafio em termos de previdência, que é uma das discussões aí, sérias que o governo tem que ter. As empresas têm que começar a olhar para esse público, quanto que esse público vai consumir. As escolas também têm que se preparar, as próprias as ruas e as pessoas também. O tempo muda à medida que você envelhece. Então, infelizmente, Lilian, eu acho que, por enquanto, não. Entretanto, eu acho que o Brasil tem uma capacidade muito grande de se adaptar a novas realidades. Então, assim, eu tenho esperança que, à medida que as empresas forem acordando para esse novo mercado, vai ser um tempo bastante curto até elas começarem a propor soluções. Geralmente, o brasileiro é bastante criativo, é pouco disciplinado, mas bem criativo. Para começar a se adaptar e a olhar, sim, para esse novo consumidor. Legal. Professor? Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, Lilian, só um parênteses rapidamente, agradecer o CRINORTE pelo convite, o Hospital Santa Catarina, toda a audiência aqui presente, isso é muito bacana, né, a gente falar sobre mercado, e relacionado ao público sênior, e eu acho que vai ser uma conversa bem bacana, bem legal. Queria agradecer também a Tamara, né, pelos vários e-mails, vários professores, é meio, sempre meio complicado, e ela teve muita paciência comigo, obrigado, de coração. E, bom, enfim, a gente, respondendo sua pergunta diretamente, não está preparado. E concordo com o Ricardo, porque ainda as pessoas, principalmente o mercado e as pessoas mais ligadas ao mercado, não acordaram para esse fenômeno demográfico extremamente rápido que já está acontecendo. Né? Eu sempre gosto de dar exemplos, né? Então, um exemplo assim, bem típico, né? Garrafa de vinho. Vinho é algo que o consumidor adulto e o consumidor sênior consome, e vocês já deram uma olhadinha e já conseguiram enxergar o que está escrito no rótulo de uma garrafa de vinho? A gente precisa de lupa, né? Por quê? Porque as letras são extremamente pequenas, porque as letras e o fundo não são compatíveis com os nossos olhos. Isso é muito ruim. Por que é ruim? Primeiro, porque a pessoa que está, o consumidor idoso, que olha e não enxerga, acha que isso já não é um bom produto. Ou é o fenômeno das letrinhas pequenininhas de um contrato, né? Ou do jornal, lá na hora que você vai comprar carro. Então, o consumidor já fica, opa, é letra pequena. Ou esconde a informação ou não está alinhado com o consumidor. Né? E isso é muito ruim. Né? E é um exemplo muito típico e muito direcionado. É um produto muito direcionado não aos jovens, geralmente a uma classe mais adulta. Isso acontece, mas é um exemplo de muitos e muitos e muitos exemplos que nós temos, né, em relação às questões comerciais. Claro que a gente sabe dos limites, né, das empresas, a gente sabe que uma garrafa de vinho não pode ter um pôster como rótulo. Não, mas há, né, como houve a introdução do Código de Barras, né, o Código de Barras é um código grande, né, porque, senão, o autosserviço ele não consegue dar conta lá da fila dos caixas. Então, o código de barra era algo muito importante introduzido. E foi introduzido dentro de pequenos rótulos. A adaptação de rótulos, né, é fundamental, falando principalmente de produtos agora, não de serviços, mas é fundamental, né, e básico, né, a gente tem muitas outras coisas, né, em relação ao cliente ou ao consumidor idoso que ainda não estão adequadas. Infelizmente, essa é a resposta, é não. Acho que um exemplo, você mencionando, professor, eu estava viajando agora, eu estava nos Estados Unidos na semana passada, aí, quando eu pousei lá em Washington, tinham 14 cadeiras de roda esperando no Finger, uma fila para retirar os idosos do avião. E faltou cadeira de roda. Então, você mostra que, assim, nos Estados Unidos, você já tem um problema em relação a isso. 14, num avião, era um 767, que não é um avião muito grande, e aí o que aconteceu? Eles tinham que fazer duas viagens. Então, quem não conseguiu ir na primeira leva, teve que ficar esperando 45 minutos dentro do avião. Bem complicado. Professor, você queria mencionar alguma coisa? Não, é assim, é um despreparo, né? O produto ainda eu vejo como algo mais fácil, né? O Ricardo mencionou um serviço que é algo mais complicado, porque é muito mais inerente. O serviço está, à medida que ele acontece, né, o consumidor idoso ele já sente isso, né? E é fato, a gente vê, assim, inclusive, reportagens, né? Está cheio de reportagens, principalmente empresas aéreas, que um descaso em relação a essas necessidades. Infelizmente, mas eu sou otimista, eu acho que a gente está começando... Está começando a acordar para isso. A gente estava conversando, eu e o Ricardo, antes de começar a discussão, e a gente falando sobre alguns aspectos do mercado e como que estava, e a resposta dele era sempre um pouco, então, eu acho que a gente ainda não está tão bem. A gente não sei se a gente já está tão adiantado. Eu falei, poxa, a coisa está meio deprê aqui, vamos colocar um pouco de otimismo nessa história, né? Bom, a minha segunda pergunta, a gente está falando, então, das dificuldades, que a gente não está preparado ainda. Eu cubro esse mercado já há algum tempo e a gente vê que tem muitas startups que estão trabalhando em ideias para o público idoso. Eles olharam e falaram, poxa, existe uma lacuna aí, vamos preencher essa lacuna. Mas eu estava lendo uma pesquisa da E.T. Kearney, que foi feita com 3 mil consumidores, 60 a mais, em 7 países. E o que eles falam é que as dificuldades enfrentadas pelo consumidor idoso são muito mais simples, porque a gente vê assim, um aplicativo que te lembra da hora de tomar remédio, ou um tênis que tem GPS para o paciente com Alzheimer não se perder, ou você conseguir encontrá-lo com mais facilidade, um relógio que mede a pressão arterial. Né? Mas aí, nessa pesquisa, o que eles estavam falando é que as dificuldades eram muito mais básicas. É que ele vai no supermercado e o produto que ele quer está muito alto ou está muito baixo na prateleira. Ou o supermercado é tão grande ou mal organizado que ele não consegue se achar. O rótulo do shampoo, ele não consegue ler, não sabe se é o shampoo ou se é o condicionador. Então, as dificuldades são mais simples do que as pessoas estão olhando. Vocês acham que a gente está colocando o carro na frente dos bois? A gente está pensando em grandes tecnologias e a gente não está resolvendo os pequenos problemas que o consumidor idoso está enfrentando? Acho que... vou repartir aí, como nós dois somos engenheiros, vou repartir a resposta em duas fases. A primeira é em relação a colocar um grupo de idosos com 60 a mais. Eu já faria uma segmentação a mais aí. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre o idoso com 60 e o idoso com 85, 90 e 95. Então, eu faria uma segmentação de 60 a 75, de 75 a 85 e de 85 mais. Então, eu acho que esse é uma primeira visão aí diferente dessa pesquisa. E o que você fala em relação a startups e a necessidades básicas, eu não acho que é um problema. Eu chamaria, assim, e não estou querendo dar um spin positivo porque você falou, eu chamaria de oportunidade. É uma oportunidade para as empresas ou para os indivíduos que querem empreender. A necessidade está na nossa frente, está na nossa cara. Então, assim, é só arrumar um jeito criativo, né, e econômico de resolver cada um desses problemas. Voltando aí, e aí eu peço desculpas por voltar de novo aos Estados Unidos, tem uma conferência que chama Aging 2.0, que é só sobre startups de tecnologias voltadas para o envelhecimento, que acontece na Califórnia, agora, se eu não me engano, agora em outubro. E eles também atuando nesse tipo de problema. Por que que não pode ser um app que aumenta a letra? Por que que não pode ser um app que lê o código de barras e aumenta a letra no seu smartphone? Não é? A gente mesmo, quando foi lançar os residenciais, uma das coisas que a gente viu foi um mercado pouco atendido. Um mercado atendido por, vai, casa, eu não gosto de usar os dois termos, mas eu vou usar aqui, que é asilo e casa de repouso, tá? Por casas de repouso de tamanho pequeno, de 30 leitos, sabe, com as pessoas fazendo o melhor que elas podem, tá? Com pouco profissionalismo, com cheiros ruins, etc. E, em vez, a gente olhou para aquilo e falou assim, isso aqui se chama oportunidade. Vamos tentar captar dinheiro para investir nesse segmento que parece mal atendido. Obviamente, tem grandes ícones aqui, por exemplo, perto da Avenida Paulista, que é o Santa Catarina, que, obviamente, oferece um nível de serviço completamente diferente, mas o mercado como um todo, no Brasil, hoje você tem 100 mil leitos. 99% de casas com 30 leitos. E aí a gente falou assim, é oportunidade. Então, assim, para quem está aqui hoje, ou para as pessoas que conseguirem olhar para esse mercado e resolverem uma necessidade desse público idoso, sempre levando em conta o poder aquisitivo da população brasileira, que, obviamente, nos últimos 2-3 anos está diminuindo, se conseguir resolver essa equação, é uma equação bastante proveitosa, ou seja, tende a trazer bastante riqueza, dinheiro, etc. Entendi. Professor? Bom, falando de startups, a gente lá na universidade tem alguns contatos, né, com startups, e é incrível, assim, é muito bacana, porque a startup tem aquele sangue novo, aquela coragem, né, que a gente não vê em grandes empresas. E isso é muito legal. Entretanto, traz, né, e não é problema dos dirigentes, dos diretores dessas startups, mas a fonte é uma fonte cheia de paradigmas e de estereotipias ainda. E então, isso, a nossa função, nesses casos, é realmente estar auxiliando nessa questão de ajudar a compreender um pouquinho que o que aconteceu até agora e as receitas e fórmulas que estão vigentes hoje, amanhã não serão mais. E aí eu começo falando desde da palavra idoso, né? O Ricardo bem falou assim, olha, idoso é... Bom, eu já segmentaria isso para 60, 70, 75. E realmente é verdade. Assim, idoso, né, vamos ser sinceros, eu acho que idoso não diz absolutamente mais nada. Eu jogo esses pontos de conflito para os meus alunos, porque eu acho que a palavra idoso e outras palavras, como terceira idade, melhor idade, velho, envelhecimento, velhice, né, não são mais palavras adequadas. E a gente vê isso, justamente, não são mais adequadas, justamente por essa diversidade, essa heterogeneidade que é o ser humano. Não dá para a gente classificar, idoso não se diz nada quando a gente fala de 60, 90. Como que a gente... Não, a minha empresa é sobre idosos. Tá, mas isso não diz absolutamente nada. Então, isso é o primeiro passo. O questionamento dessas coisas é muito importante. No Canadá, por exemplo, saiu recentemente palavras, um manualzinho, né, onde várias organizações auxiliaram, uma universidade, um manualzinho falando assim, ó, evite certos tipos de palavras, evite. Cuidado com o humor. E uma série de outras regrinhas, né, para justamente já começar a alertar a sociedade, os profissionais, que não existe uma fórmula. Né? Existe, sim, segmentações, e dentro dessas segmentações, você aí vai trabalhar, você aí vai entender quem está dentro dessa segmentação, e aí, sim, você vai poder trabalhar com essas pessoas. Eu gosto de citar alguns exemplos, né, porque dá a impressão que é muito um olhar acadêmico, né, mas, geralmente, nas minhas apresentações, eu coloco algumas frases de alguns escritores, por exemplo. Um deles é o Rubem Alves. Né, ele diz assim, detesto a palavra idoso. Idoso é palavra de fila de banco, de fila de supermercado, porque não diz absolutamente nada. O Luiz Fernando Veríssimo diz o seguinte, olha, a velhice não é boa, mas é melhor do que não chegar até lá. Né? O Ziraldo já é um pouco mais, vamos falar assim, mais direto. Né? Melhor idade é a... Né? Mas ele diz também, né, terceira idade, então... Né? Mas ele diz algo interessante, ele fala assim, olha, eu cheguei aos 80 e a vista aqui é muito boa, e espero que outras pessoas possam ver o que eu estou vendo hoje. Né? Então, é muito importante essas considerações, porque senão a gente começa a falar sobre algo que praticamente não existe, né? Na hora que você fala de idoso em si. Então, esses efeitos de palavras é extremamente importante. É muito importante. Né? Eu falo, brinco com os meus alunos e falo assim, olha, primeiro, evite idoso. E cuidado com a palavra senhor. Senhor. Senhor. Professor, senhor. Senhor é educação. Senhora, senhor, com licença, senhor, com licença, senhora, é educação. Mas, para um determinado segmento, senhor pode não ser uma palavra muito boa para se falar. Como tio. Lembra do tio Sukita? Muito tempo atrás? Então, isso é importante. Eu acho que isso faz a gente começar a abrir para um... Falar assim, não, são idosos. Né? Idosos, nem sei se existem idosos, sinceramente. Mas aí seria... Como é que você... Se a gente está falando, por exemplo, para as empresas, né? Vamos pensar que aqui existem pessoas que queiram empreender nessa área e tal. E o meu mercado é o mercado o quê? Então, eu tenho que me posicionar como, trabalho com 60, 75, 75, 80, 85, como é que eu me posiciono? Esse é um dos grandes desafios. Boa pergunta, isso é fantástico. Eu acho que você vai até se surpreender com a minha resposta, que é uma resposta de engenheiro, né? Não tem matemática na questão humana. Não, assim, a gente não consegue, mesmo a questão da segmentação, é muito difícil. A idade não é mais referencial. Não é referencial. A idade não é referencial. Mas há muito tempo já não é referencial. Nos Estados Unidos, em 86, eu não lembro agora, eu até trouxe uma colinha, mas está meio longe, não vai dar para enxergar, mas uma psicóloga, não lembro o nome dela, disse o seguinte, olha, pessoas com 35 anos estão levando seus filhos pequenininhos na escola. Mas pessoas com 35 anos já têm filhos na universidade. Pessoas com 80 anos, algumas estão, infelizmente, frágeis em hospitais. Outras estão jogando golfe, isso nos Estados Unidos, em 86. Então, há uma grande diversidade. O número, né, mesmo sendo engenheiro, o número não funciona para a classificação. É o meu ponto de vista, não funciona para a classificação. Mas aí a gente coloca as empresas numa sinuca de bico, porque daí a gente não usa os números, a gente não usa idoso, o que, que a gente usa? Assim, eu não digo que a gente coloca as empresas numa sinuca de bico, mas a gente coloca... o mercado e, principalmente, os profissionais de marketing numa sinuca. Né? Eu vou dar um exemplo rápido, né, de um exemplo que eu vivi, estava comentando com vocês. Né, eu sou professor universitário já há 5 anos, Mas trabalhei muito tempo na iniciativa privada e uma das empresas que eu trabalhei foi a Faber-Castell. Conhecem a Faber-Castell, aquela dos lápis? Então, lá, há um tempo atrás, uns 15 anos atrás, a gente fez um combinado entre alguns engenheiros. Olha, vamos rodar entre as funções. E aí eu rodei entre várias funções. E uma delas foi a função da área de logística. Fiquei algum tempo trabalhando com a logística. E aí o meu diretor me chamou um dia e falou assim, olha, a gente tem um problema sério e nós precisamos conversar e fazer um grupo. E isso já estava circulando na diretoria e você foi convidado a participar. Ah, que grupo que é esse? Nós precisamos mudar o slogan da companhia, porque a gente está com um problema sério. E o slogan, naquela época, era sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Escrever, e principalmente desenhar e pintar, era, há 15, 20 anos atrás, muito, e até hoje é, muito focado, principalmente quando a gente diz Faber, muito focado no público infantil. Olhando a demografia e os fenômenos demográficos, as crianças estão reduzindo e os adultos envelhecendo. Foi aí que foi o meu primeiro contato com a questão do envelhecimento humano. E, em resumo, né, moral da história, a gente mudou para quê? O slogan. Sua companhia por toda a vida. Um slogan. Né? Depois teve todas as histórias de desenvolver produtos em relação a isso, e etc. Teve acertos, teve erros. Mas é um exemplo de como isso acontece, né? Sem tocar, né, em palavras que não, que possam não ser boas para determinados públicos. Eu sou editora da revista Pitari, que é uma das apoiadoras aqui dos ensaios, e uma das ideias que a gente teve, e já houve iniciativas antes nesse sentido, foi de criar uma revista para idosos. Né? Pensamos, batemos a cabeça, fizemos 1000 pesquisas em banca e tal, e a conclusão a que a gente chegou é que uma revista para idoso não vende. As pessoas não comprariam uma revista para idoso. Por quê? Porque as pessoas não se identificam como tal. Então, assim, um exemplo muito, muito familiar para mim é o da minha mãe. Então, a gente estava embarcando aquela fila enorme. Eu falei, mãe, vamos na fila do idoso, porque você tem 66... Filha, eu não sou idosa, eu não vou na fila do idoso. Aquela fila enorme, ela não quer usar a fila do idoso, porque ela não se identifica como tal. Então, se a gente lançasse uma revista para esse público, ela ficaria encalhada na banca, porque ninguém compraria. Então, por um lado, a gente tem esse problema de identificação, né, do idoso, que não se vê como tal, e a gente tem as empresas que estão olhando para esse público que está vindo. Como é que a gente faz essa ponte, essa conexão? Porque é muito complicado, porque a gente tem esse problema de identificação e as empresas que estão olhando e vendo que tem uma oportunidade aí. Ricardo, resolve o problema para a gente. Oi. Eu faço parte de um segmento que é o segmento de residenciais para idosos, que é a gente mesmo fala, e é falado no mundo inteiro, é um segmento que ninguém quer comprar. Tá? Ninguém chega numa festa de Natal comendo uma coxa de peru e fala, olha, botei minha mãe num asilo maravilhoso. Não acontece. Todo mundo tem vergonha. Todo mundo tem culpa. Não adianta. E o que, que a gente, né, o que que, qual que foi o processo, então, da gente chegar, né, nesses residenciais para idosos? Foi, basicamente, a gente entendeu que ainda não estava na hora de ser uma escolha, que o país ainda não tem essa consciência coletiva, tá, que é uma coisa que evolui à medida que a sociedade vai tomando conta do que ela é, do que ela está se tornando. E a gente falou, não está na hora de ser uma escolha. Ah, então, por que nós lançamos 3 residenciais e um deles está com 100%, o outro está chegando a 50% depois de 6 meses, a gente tem uma fila de espera para o terceiro? Porque é uma necessidade, não é uma escolha. Então, O que eu vejo para as empresas é identificar estas necessidades e preencher essas necessidades. Então, quando chega um idoso para morar com a gente, geralmente não é um idoso independente. Geralmente é um idoso, a gente chama de semidependente e dependente, por isso a segmentação. A média de idade dos idosos que moram com a gente é 86 anos. Com 4 comorbidades, 9 remédios por dia. Tá? Então, a gente foi atrás justamente desta necessidade. E fazendo isso com muito profissionalismo e carinho. Que aí entra a parte onde as empresas são boas, que é fazer processo, fazer que tipo de necessidade precisa ser atendida e como ser atendida da melhor maneira possível, com bastante qualidade, encaixando num preço que a classe média consiga pagar. Então, fazendo essa equação toda funcionar. Então, eu acho que a gente ainda, como Brasil, tem que identificar nichos ou necessidades para este público e aí atuar. Por enquanto, como escolha, eu ainda acho que a gente está ainda jovem demais para isso. Professor? Eu acho que alguns conceitos também podem ajudar. Né? Então, a questão do conceito de cliente consumidor. Então, quem é seu cliente, quem é seu consumidor? São coisas diferentes. Né? Como na área da saúde também eu digo, cliente é cliente, paciente é paciente, pode ser a mesma pessoa, mas quando ele está como cliente, ele quer atender algumas necessidades, que alguns desejos dele, e como do lado do consumidor ele também quer. Então, a primeira coisa é, separe. Separe. Mesmo que for uma única pessoa. Às vezes não é, às vezes é. Né, mas separar cliente de consumidor é fundamental. Né, fundamental. Porque aí você vê... Porque, às vezes, no negócio, você foca no seu negócio. Então, o meu negócio é esse. Né, e quem vem é sempre pessoas. Né, não são, são pessoas, mas são pessoas que são clientes e são pessoas que são consumidores. Né. Então, isso tem que estar muito claro para quem está dentro do negócio. Esse eu acho que é o primeiro conceito. E que é um conceito simples, né? Mas as pessoas não se atentam para isso. E o segundo ponto, que é um conceito que eu trago da engenharia de produção, não muito usual em marketing, mas é importante, é o que qualifica o teu serviço ou o teu produto e o que faz... Isso é uma coisa. Qualificar é uma coisa. E o que faz você ganhar o pedido, né? O pedido do serviço ou o pedido do produto. Então, tem que separar essas coisas também. Né? Então, sei lá, minha padaria tem uma higiene impecável, é extremamente limpa. Tá, mas padaria tem que ser limpa. Né? Isso é um requisito. Né? Isso não é ganhar pedido. Né? Isso é te qualificar para que o público venha no seu negócio. Então, isso te qualifica. Mas isso não faz gerar pedido. Pode ser o mais limpo que for. Né? Mas, se não tiver pão quente, às 6 da manhã, às 3 da tarde, às 6 da noite, não vai te qualificar. Desculpa. Não vai fazer você ganhar pedido, porque o cliente vai chegar lá e vai ter pão frio. Na padaria limpa. Oi? Pão frio na padaria limpa. É. A minha necessidade como consumidor de pãozinho é pão quente às 7 da manhã, pão quente às 3 da tarde, pão quente às 18 horas, 19 horas. Isso ganha pedido. A padaria que faz isso para mim, eu estou lá. Né? Agora, a padaria ela só se qualifica quando acontece, quando ela te dá o básico, o essencial, só qualifica. Então, você precisa saber exatamente o que é. Uma das minhas disciplinas é a disciplina de projeto. Então, a gente lida bastante com projetos em gerontologia e alguns alunos fazem projetos em atividades cognitivas. Não, a minha startup vai ser sobre atividades cognitivas, vou contratar um psicólogo, vamos fazer uma equipe e vamos Tá, o que, que você vai oferecer de serviço? Ah, vou oferecer jogo da memória. Tá, tudo bem. Tudo bem, jogo da memória. Tá, como que vai ser esse jogo? Professor, jogo da memória, você não sabe como é que é? Isso vai agradar? Como que você faz um jogo da memória ser divertido? Não, ele já é divertido. Quem falou que ele já é divertido? Né? Um simples jogo da memória. Né? Você precisa se torná-lo ele fã, tornar ele dentro, fã, no sentido de torná-lo ele muito legal para as pessoas que vão participar dele. Porque senão as pessoas vão lá, vão ver. Ah, sua startup, ah, tem gerontólogo? Ah, tem. Qualifica. Mas não ganha pedido ter gerontólogo. Ah, tem psicólogo? Tem. Qualifica, mas não ganha pedido. O joguinho da memória que se oferece, fantástico. As pessoas saem de lá amando. Eu não sei que jogo é esse da memória. Eu não sei o que eles mudaram nesse jogo da memória. Mas é fantástico. A gente quer voltar para fazer. Isso ganha pedido. Isso traz mais pessoas, mais gente que deseja isso. Né? Então, eu acho que... Por aí. Acho que só completando, se a gente olhar hoje para o mercado de uma maneira mais objetiva, quando você conecta a questão de envelhecer e a questão de suprir uma necessidade, uma das áreas que, obviamente, pula na frente é a saúde. Porque aí, sim, você vai ter uma grande interseção dessas duas coisas, a idade e a saúde. Então, acho que é uma das empresas que vem na cabeça quando a gente fala e que está crescendo bastante, está preenchendo um nicho, é a própria Prevent Senior, que traz no próprio nome a identificação de por que, que ela foi criada. Eles identificaram isso, falaram, olha, precisa ter um olhar diferenciado, precisa ter um olhar diferenciado, preciso colocar mais geriatras, eu preciso ter um tempo de atendimento mais adequado. E eu sei, assim, deve ter gente falando, mas eles não sei o quê, não sei o quê. Não, eles estão melhorando, tá? Eles estão passando por desafios porque cresceram demais. Mas eu acho que é um nicho, uma empresa que tem tudo para dar certo nesse país, tá? Se vocês já repararem em termos de propaganda, tem muito pouca propaganda direcionada para esse público. Mas tem um dos grandes bancos brasileiros, que é o Itaú. Se vocês já repararem, já tem gente, já idosas com mais de 60 anos, falando o quanto é fácil mexer no aplicativo digital do Itaú. Então, eles já estão começando a acordar para isso. E aí, aplicativo digital, você entrar e conectar e movimentar sua conta num banco, é uma necessidade, quase que não é mais uma escolha. Prevent Senior, seguro de saúde, que é necessidade maior do que isso, ainda mais para essa faixa de população? Ou seja, eu acho que sim, a gente está no início aí dessa curva em S, dessa adoção, as empresas estão começando, e você vai ver daqui a uns 10 anos. Otimistas, otimistas. A minha próxima pergunta seria mais voltada para a questão de consumo mesmo, né, de produtos e tal. Queria saber o que vocês acham da tecnologia. Nos Estados Unidos, a gente vê que o idoso hoje ele usa a tecnologia para fazer compras, e-commerce, online, a coisa bem já incorporada no dia a dia. Como é que a gente está aqui no Brasil? É uma ferramenta que o idoso usa para consumir? Não? Como é que vocês veem isso? Começar dessa vez? Começa. Tá bom. Bom, se fala muito de inclusão digital, né, das pessoas. E, mais uma vez, vou ser polêmico, eu acho que essa inclusão digital é uma área que tem um fim muito rápido. Porque, assim, 25% dos idosos, é um outro dado que eu trouxe, eu acho que, na questão de comércio online, eu acho que, se não me engano, 25% dos clientes online já são idosos. Né? E... Claro que hoje, né, a gente tem que falar em inclusão digital, porque muita gente ainda, né, porque a gente tem que olhar para o passado, para a história, para as experiências vividas das pessoas. O que não tiveram oportunidades e por diante. Eu mesmo vi pessoas sucumbirem no mercado de trabalho por não usar um mouse. Isso em 1989, 90, quando o mouse estava entrando, né, na vida das pessoas e no mercado de trabalho. Então, tem que se falar. Mas, daqui a 10 anos, 15 anos, né, o público sênior vai estar extremamente habilitado, né, como uma criança hoje está, a fazer isso, a tratar isso. Já fazem muito, já, né? Muita gente tem Facebook, já muito. Né? É uma questão, eu acho que eu não trataria a tecnologia como um grande fantasma para esse público, não. Não é, não é, e não será no futuro. O público que a gente está falando é um público que já teve, passou por N experiências, inclusive pela revolução digital. Né? Então, esse público já estava no mercado de trabalho em 80, 90, já chegou lá e falou assim, cadê a máquina de escrever? Não, não é a máquina de escrever, agora é esse desktop. Tá, e a maioria se adaptou. Né? Então, o computador não chegou hoje, o celular não chegou hoje. Houve mas esse público, que a gente está dizendo, o público sênior, passou por essas experiências e passou muito bem. Passou muito bem. São pessoas corajosas, são pessoas que passaram por essa revolução da tecnologia, passaram por inflação. Né? Então, muita gente aqui já passou por inflação de 80%, 85% ao mês. Os jovens não passaram. É um público muito experiente, é um público muito ativo, muito rápido. Né? Já até passou por confisco. Todo mundo aqui ficou com 50 reais na poupança, todo mundo não, né? Mas uma boa parte do público sênior teve os seus ativos confiscados. Né? São experiências marcantes. Né? São experiências marcantes. Né? Agora, falar que, não, acho que o público sênior precisa ter inclusão digital. Imagina, sabe. E se não, pode não saber um aplicativo, aí é uma coisa. Né? Tem garoto que eu conheço que não sabe tão bem operar um videogame quanto um idoso. Né? Por quê? Porque aí são coisas diferentes. Né? Então, é a questão de acesso, é a questão de classe social, tem uma série de coisas. Né? Então, e também tem idosos que nunca tocaram no celular. Então, por isso que a segmentação ela não é uma segmentação só matemática, é uma segmentação que vai muito além. É uma segmentação cultural, uma segmentação econômica, é uma segmentação psicológica. Então, vai muito por aí. Eu concordo com o que ele falou, né, professor. Acho que assim, o problema não é a questão digital, o problema é ter acesso econômico. Então, assim, as pessoas que têm acesso econômico a ter... a fazer parte disso, a ter um smartphone, a ter um iPad, a ter um desktop, elas dominam rapidamente. O poder do brasileiro de se adaptar a novas realidades, a novas tecnologias, é muito forte. Então, assim, trazendo aí o exemplo de confisco, 6 moedas diferentes, você acordava, tinha o RV, você acordava, tinha tablita, você acordava, você não tinha mais nada. Né? Então, a gente, como povo, é um povo que se adapta muito rápido a novas necessidades. O que, assim, esse é um ponto bom, tem um ponto ruim de ser um povo que não reclama muito, né, que se adapta. Então, essa é uma outra questão aí em relação à realidade que nós estamos vivendo. Mas, assim, não tem a menor dúvida. Lá nos próprios residenciais, idosos com 80, 85, andando com o iPad embaixo do braço, para ver as notícias. Por que não? Né? E discutindo notícias e reclamando... a rede está lenta, o Wi-Fi está lento. Sim, sim, choveu em São Paulo, a rede está lenta, desculpe. Mas não tenho a menor dúvida, com o smartphone, a letra um pouco maior, que, aliás, assim, eu já estou usando, você já deve estar usando também a letra do WhatsApp um pouquinho maior. Então, assim, sim, mas assim, não, a barreira não é digital, a barreira é econômica. As pessoas tendo acesso, elas usam. Ótimo. Uma das razões porque eu perguntei da da questão da tecnologia, porque agora a gente tem muitas plataformas para achar esse consumidor e para fazer campanhas muito mais segmentadas e específicas para esse público. Então, eu, por exemplo, como eu trabalho com envelhecimento, eu sou parte de N grupos no Facebook que falam de envelhecimento. Né? Então, você tem envelhecimento 5.0, melhor idade, terceira idade, você tem milhões de grupos no Facebook. E você vê que assim, as empresas estão em cima, porque as pessoas que estão participando daquele grupo são pessoas que estão interessadas nesse nicho de alguma maneira, ou eles são idosos, ou eles são pessoas que estão interessadas nisso. Então, eu queria perguntar para vocês como é que a publicidade está adaptando a linguagem para esse público, tanto em termos de como é que a gente se comunica com eles e também que plataformas usar para chegar nesse público. Olha, eu acho fenomenal esse negócio da publicidade digital. Outro dia eu recebi um e-mail de um presidente de uma outra empresa que me perguntou que agência de publicidade eu estava usando, porque ele entrou no nosso site, ele depois foi ver um outro site de envelhecimento, e agora ele entra no Estadão, na Folha, e tem sempre o nosso pop-up perseguindo ele. Ele falou que ele está se sentindo acuado em relação à nossa publicidade. Né? E eu vim descobrir isso nos últimos 3 anos, assim, a gente consegue ser certeiro. Uma pessoa que entrou numa reportagem, sei lá, da Veja sobre Alzheimer, a gente consegue ler, ver que aquela pessoa entrou, opa, ela está interessada por isso, daqui para frente a gente vai persegui-la, né, nas páginas que ela tiver. Nas páginas que ela tiver entrando. Até uma hora que ela vai falar, pelo amor de Deus, o que é Cora? Deixa eu clicar, então, e ver. Ah, tá, não quero, ou quero, ou que legal, etc. Mas eu acho isso fenomenal, porque, assim, a princípio, eu não chateio quem não quer saber sobre o tema. Então, essa publicidade dirigida, primeiro, ela maximiza o quanto de dinheiro eu coloco em publicidade e marketing, né? Ela maximiza o efeito disso. Ou seja, o que a gente chama de real por clique, eu esqueci o termo, mas assim, eu vou atrás só de quem eu acho que realmente pode ser um consumidor do serviço que eu estou oferecendo. E aí isso, para mim, é muito mais efetivo. Eu preciso gastar menos para trazer esse consumidor para mim. Então, assim, a gente se surpreendeu positivamente. Assim, o nosso website, se eu não me engano, tá? Eu tenho até a Fernanda que trabalha comigo aqui, se não me engano, deve ser alguma coisa ao redor de 40, 45 mil visitas mês, tá? De pessoas que estão querendo descobrir o que a gente tem para oferecer. Tá? E a taxa de conversão destas pessoas que visitam o nosso site para preencher o formulário, para descobrir um pouco mais do serviço, ou do preço, ou das condições, ou se pode ir de manhã e voltar no final do dia, etc., a taxa de conversão é fenomenal, o número de formulários que a gente recebe. Então, sim, respondendo à sua pergunta, eu acho que a publicidade está cada vez mais eficiente, tá? Uma coisa que facilita muito para as empresas, porque diminui o volume total de investimentos, facilita para o consumidor, porque não tem coisa chata que ele não quer comprar perseguindo ele. Então, assim, a equação é uma equação que nos permite atingir esses segmentos aí que eu falei, de 60 a 75, 75 a 85 e acima de 85, com propostas diferentes, mensagens diferentes. Tá? O consumo, acho que quando a gente fala de publicidade, né, a publicidade tem um foco no consumo, né, e que é o tema do nosso encontro hoje. Né. E consumo e não consumismo. Então, uma preocupação minha era, bom, deixa eu, né, a gente que é da área de engenharia, da área de marketing, de mercado, né, as pessoas, e a gente recebe críticas em relação a isso, e às vezes críticas até com certa razão, de falar, ó, né, tá querendo tirar dinheiro de quem não nem tem. Então, assim, é só uma questão de separar o que é consumismo do que é consumo. Né? Então, a publicidade, ela deve trabalhar com o consumo e não com o consumismo. Né? Porque o consumo, né, ele garante, né, o desenvolvimento da produção, do Parque Fabril Nacional, isso é muito importante. Enfim, consumo. Para você consumir, você precisa se comunicar. E aí que entra a publicidade. Então, para mim, a publicidade é pura comunicação com o segmento-alvo, né? Com o nicho-alvo, com aquele grupo de pessoas que você quer estabelecer essa comunicação. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu tenho acompanhado, por pesquisas, evoluções de peças publicitárias brasileiras de grandes e pequenas empresas. E ainda há necessidade de uma certa evolução em relação à comunicação efetiva. Por quê? Porque, geralmente, a grande maioria, né, já tem uma evolução, mas eu acho que mais... O mercado ainda não está preparado, né? Foi uma das suas primeiras perguntas, o mercado ainda não está preparado para o público sênior. Mais ainda do que o mercado, acho que os profissionais de marketing. A área de marketing ainda não está preparada. Nem lá fora e nem aqui no Brasil. Porque lá fora também tem uma série de exemplos de fracassos, né? Em relação a essas questões. Mas, enfim, essa comunicação, hoje, dentro do Brasil e em boas partes do mundo, é o público sênior associado às questões familiares ou à questão do netinho. Algo bem típico, uma mãozinha de uma pessoa com 80, 85 anos, segurando uma mãozinha de uma criança. O que tem errado disso, Celeste? Nada errado. Nada errado, né? É uma questão que se usa dentro da publicidade para se provocar emoção, para se provocar a intergeracionalidade. Não tenho nenhuma crítica em relação a isso. É que a maioria dos profissionais de marketing já pensam nisso para entrar com a sua comunicação. E que essa comunicação muitas vezes não é estabelecida. Porque nem todos têm uma boa relação familiar, nem todos têm netos. Bom, isso é uma das primeiras coisas que a gente vê lá atrás, há uns 10 anos atrás. Aí você vem avançando, aí começa a atividade física. Então, vamos modernizar a publicidade para o público sênior. Vamos. Não, vamos colocar atividade física, porque atividade física... Sim, são sinais de que ainda a comunicação, e principalmente o entendimento desse público, ainda é muito pequeno. Né? E ainda se trata de maneira muito abrangente, muito genérica. Né? Então, eu acho que a publicidade ainda tem que sentar... E isso é uma questão dos próprios profissionais de marketing. Né? A segmentação. Né? A gente não está falando nenhuma... nada novo. Se tivesse, ou se tem, não sei se tem aqui, um profissional de marketing, fala assim, gente, segmentação, isso é desde os primórdios do desenvolvimento de marketing. Né? É como segmentar um público que não dá para ser chamado de idoso de 60 a 90. Né? Isso não é segmentar. Então, é essa sensibilidade que tem que passar pela comunicação, né, e pela publicidade. Se você chama um ser humano de criança, quando esse ser humano tem 10 anos, 9 anos, ele vai te dar um beijo. Quando você chama um ser humano de criança, quando ele tem 14, 15 anos, ele sai da mesa e fala que vai sair da sua casa. A gente está falando do quê? De 5 anos. Uma criança de 10 anos, um adolescente de 15. São 5 anos a diferença. É muito pouca diferença. Né? E olha a reação que dá nessa diferença. Não é só com criança e adolescente que acontece isso. Com os adultos também. Acho que só uma coisa ali. Né? Assim, quando a gente fala de comunicação em massa, é óbvio que assim, o Brasil ainda hoje, a comunicação em massa no Jornal Nacional, na novela das 8, ela está direcionada... o público de maior consumo, de maior poder aquisitivo, e que 60 mais não está nesse target. Então, obviamente, vai ver o carro, o apartamento, o que quer que seja, não direcionado. Entretanto, quando você põe mídia digital e todo esse acesso que as pessoas têm à internet, à etc., a websites, isso muda completamente esse approach à questão, porque aí você consegue segmentar, igual eu estava falando, e sim atingir esse público, atingir o público que quer consumir de maneira diferente, que quer, de repente, viajar num cruzeiro só com pessoas entre 60 e 70 anos. Então, eu acho que muda muitos paradigmas da publicidade caem, porque agora, finalmente, você consegue, de maneira economicamente efetiva, segmentar e atingir esse público. Vou pegar esse gancho, então, para fazer uma pergunta que é específica para você. Você, enfim, você é responsável pelo Core Essencial, é um modelo bem agressivo, inovador de negócio, né? Vocês estão abrindo a terceira agora, a terceira unidade no Campo Belo, em meados de outubro. Só que, no seu caso, o idoso é o usuário do serviço, ele não é o tomador de decisão. O tomador de decisão é o familiar, é a pessoa que é responsável por aquele idoso. Como é que você marqueteia o teu produto para uma pessoa que na verdade, não vai consumir aquilo, ela está só tomando a decisão? Como é que você faz esse processo? O que acontece é assim, a gente tem... Eu tenho o consumidor e eu tenho o cliente. Aí eu vou falar na média. Em 80%, 90% dos casos, quem realmente é o tomador de decisão é a família. Porque, no caso dos meus residentes, alguma coisa, algum evento ocorreu na vida desse residente antes dele se mudar para lá. Seja um pequeno AVC, seja uma queda, ou ele saiu para ir na padaria e não lembrava como é que ele voltava para casa. Aí a família se reúne e fala o seguinte: olha, alguma coisa a gente tem que fazer. Aí, então vou contar uma historinha que é assim: o que acontece, a família faz uma intervenção. Uma intervenção é: a mamãe não tem que morar com um de nós. E geralmente vai morar com uma das filhas. Tá? A filha levanta a mão e fala: eu amo a minha mãe vem morar comigo. Tá? E realmente é um ato de amor e carinho. O problema é que, numa sociedade como a nossa, numa cidade como São Paulo, vai, num apartamento de 3 quartos, com 2 filhos já adolescentes, vai entrar a figura de uma idosa, que lembra, ela já teve alguma intercorrência, nessa dinâmica familiar, que é uma dinâmica corrida e etc. E aí já tem a empregada que está lá ajudando a família. A primeira coisa que a empregada fala é o seguinte: eu não sou paga para cuidar dela. Aí já começa a ter problema em casa. Tá? Aí o marido já começa a ficar meio assim, porque vai aumentar o custo, e aí os irmãos já não querem mais contribuir, e etc. Enfim, você me perguntou como é que a gente vende isso, né? Vai chegar um momento, depois do dia que essa idosa chegou na casa dessa família, num ato, de novo, que é um ato de amor e carinho, e de acolhimento, que a vida familiar ela se transforma, porque a gente está falando de uma idosa que, de novo, teve uma intercorrência e que a saúde dela é uma saúde mais frágil. Vai chegar uma hora, depois de 3 réveillons, que o marido não sai, não vai mais para a praia porque tem a sogra vivendo, que o marido fala: não aguento mais. Aí essa mulher, que é uma mulher aí de 55 anos, 57 anos, ela, e aí assim... Geralmente são as mulheres que tomam a decisão, porque as mulheres que têm a força na família para se tomar a decisão, a mulher que vai e procura uma opção, uma alternativa. Obviamente, se sentindo impotente, se sentindo culpada. Aonde que ela procura? Google. Então, quando eu falei da questão digital, ela procura no Google. Por que ela procura no Google? Porque ela está cheia de vergonha. Ela está cheia de vergonha de chegar num círculo social e falar a seguinte frase: não consigo cuidar da minha mãe e da minha família ao mesmo tempo. E é muito difícil, gente. É muito difícil fazer isso. Sabe, assim, quando aí ela procura no Google, então, assim, a gente também direcionou todos os nossos esforços para a Google, porque ela procura no Google às 10 da noite, depois que todo mundo já foi dormir. porque ela não aguenta nem olhar para a cara das pessoas à noite, depois que ela falou ali, ela colocou lá, vou mencionar as duas palavras de novo que eu não gosto, asilo e casa de repouso. E aí vem algumas alternativas, e ela começa uma peregrinação sozinha, visitando, porque ela está ainda com vergonha, ela está ainda se sentindo culpada. E aí ela começa a procurar, e depois ela chama o marido. O marido, a primeira coisa, ela adora, o marido adora. Na hora que ele falou, pô, agora sim, luz no final do túnel, agora eu vou poder ir para a praia no meu próximo Réveillon. Porque ele está sofrendo também. E os adolescentes também, que estão em casa, estão sofrendo. Tá? Eu estou falando, obviamente, de uma família de classe média típica em São Paulo. Não estou falando de classe AA, que aluga um flat nos Jardins, coloca três enfermeiras e o problema está, entre aspas, resolvido. Tá? É, então, a oportunidade de consumo, o que, que a gente fez foi entender essa jornada, que é uma jornada de dor e de escolhas, e aí a gente acessou essa tomadora de decisão via Google, via digital. Então, quando ela chega para falar com a gente sabe que a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolhê-la. É falar, olha, faz parte. Olha, isso acontece. Deixa eu te mostrar aqui como é que a gente pode te ajudar. Ótimo. Muito bom. Professor, fazendo uma pesquisa aqui, eu encontrei uma matéria que foi publicada no Estadão em junho do ano passado, com uma entrevista com você a respeito do papel do gerontólogo, e você destaca duas tendências influenciadas pela longevidade: inovação de produtos e serviços gerontológicos centrada na gerontotecnologia e marketing orientado ao público sênior. Você poderia elaborar um pouquinho? Sim, posso sim. Eu acho que é uma tendência, né, natural, pela questão demográfica, e vou dar um exemplo de como isso pode começar a ter a entrar isso na cabeça das pessoas, né, principalmente a questão das necessidades. Né, então, a gerontecnologia, que inclui dentro, na área de gerontologia, a gerontecnologia inclui marketing. Então, marketing está dentro em gerontecnologia. Aliás, está tendo um congresso início agora, né, e alguns professores da UFSCar estão, inclusive eu, a gente colaborou com alguns artigos para essa revista que vai sair lá, de gerontecnologia. E eu tenho um dos artigos que fala justamente disso. Né, e lá fora a gente chama de silver marketing. Né, uma tradução bem ruim aqui no Brasil é o mercado de prata. Mas é bem ruim, eu também não gosto desse termo, né? Inclusive por causa dos cabelos grisalhos. Mas eles trabalham com esse termo. Né? E tem um livro muito popular lá fora, né? Principalmente na Europa. O livro é europeu, mas está muito popular também na Ásia e nos Estados Unidos, né? No Canadá, que chama O Fenômeno Silver Marketing. Né? Então, são de dois alemães, que trata justamente sobre essa questão do entendimento, né, de como tratar os idosos, assim por diante. Porque eles tiveram muitos problemas. Na Alemanha, teve um colega, num congresso da USP, um professor alemão, que também trabalha na área de marketing para idosos, ele me dizia que uma empresa chamou para ele analisar um grande fracasso da companhia, que foi um sopas para idosos. E estava muito claro na embalagem da sopa que era sopa para idosos. Foi um grande fracasso. Né? E aí ele retrata essa questão de como do entendimento das necessidades, dos desejos dessas pessoas. Mas eu vou contar uma história rápida que aconteceu comigo. Né? Me perdoem quem estava lá no congresso da USP, que eu vou contar a mesma história, porque eu acho que é fantástica para mostrar exatamente o que é a questão da gerontecnologia, mas principalmente a questão do entendimento do seu desejo. Né? Porque nós, os profissionais, né, engenheiros, médicos, profissionais da saúde, né, nós temos uma formação muito enraizada, e culpa dos professores, de resolver problemas. Né? Então, a gente foi formado para resolver problemas. Bem formados, inclusive. Mas resolver o problema não é só a questão. Nós não fomos formados para atender ou para, no mínimo, escutar os desejos das pessoas, as necessidades das pessoas, que não necessariamente é resolver o problema. Então, é algo que aconteceu comigo, que trata muito bem disso, falei assim, ah, não, isso eu vou levar, né, e sempre nas palestras eu sempre levo essa experiência vivida, porque mostra claramente o que é uma coisa ou outra. Bom, o Ricardo aqui mencionou a questão do WhatsApp, né, você já deve estar, como eu, aumentando as letras. Realmente estou. E é justamente nesse gancho que eu vou pegar, porque eu fui no meu médico, no oftalmologista, os 40 estavam chegando, né, e começou uma certa dificuldade. Mas falei assim, mas eu, como eu sou míope e também tenho astigmatismo, eu fui mais, falei assim, ah, acho que é o astigmatismo, jamais é presbiopia. Né, e fui no meu, no, na minha médica. Chegando lá, sentei, né, uma médica de muitos anos, né, assim, eu era bem fiel a essa oftalma, e pegou minha ficha, olhou, perto dos 40, presbiopia chegando. Falei, gente, que mal olhado é esse, pelo amor de Deus, né, já querendo lançar uma urucubaca aqui. Veja, o meu olhar em relação ao médico, já fiquei... Por que ela disse isso? Não foi pejorativo, não foi. Questão técnica, questão estatística, acontece. Né? Mas eu não gostei. Realmente não gostei. Pô, mas você nem, ela nem fez o exame de vista, né? Não me fez mesmo. Já veio falando que a presbiopia já estava chegando. Como que ela sabe? Ela não me examinou. Não poderia ser o astigmatismo que estaria aumentando? Bom, falei assim, ah, não. Vou procurar um segundo diagnóstico, que ela deve ter errado. Depois de tantos anos, uma vez erra. Fui procurar, cheguei no outro médico, expliquei, falei assim, ó, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Também não me examinou de cara. Ele, depois da minha fala, ele bateu o olho em mim e falou assim, você não está querendo enxergar bem. Eu já sei o que você está querendo. Você não está querendo usar óculos. Porque ele começou a me fazer as perguntas seguintes, você usa óculos? Não, eu uso lente. Por que você usa lente? Ah, não, primeiro porque, né, eu tenho atividade, faço atividade física, eu gosto de jogar um futebol e tal. E foi me tratando. E foi olhando a minha necessidade. Né? Realmente, eu tinha e tenho presbiopia. Né? Mas ele me desvendou, me revelou. Ele falou assim, não, você não quer enxergar bem. Você não quer usar óculos. Então, ele fez um diagnóstico técnico, mas ele fez também um diagnóstico efetivo emocional. Falei, é isso, você me revelou. E aí, e hoje, né, assim, fechando a história, né, eu uso lentes e trabalho com uma coisa que eu não sabia, né, que existia, que é a monovisão. Né, então, eu tenho miopia, tenho astigmatismo e tenho presbiopia. O meu olho direito eu enxergo muito bem de longe, péssimo de perto, não consigo, se eu fizer isso aqui não enxergo nada de perto. E o inverso também no olho, no outro olho. Resolvi o meu problema. Não enxergo como a maioria das pessoas enxerga. As pessoas que têm óculos enxergam muito melhor do que eu. Porque quem tem miopia, presbiopia e astigmatismo, se usar um óculos para longe, usar lente para longe e um óculos para perto, é fenomenal, é muito melhor. Né? Eu tenho uma certa dificuldade de trabalhar com um computador, mas não tem problema, eu não uso óculos. Porque sou eu, né? Tem pessoas que se adaptam muito bem. Né? Minha esposa, por exemplo, gosta muito e trabalha com óculos, porque não consegue. mas vai de mim, vai de cada um. Né? Prefiro não enxergar bem a usar óculos, pelo menos até quando dá. Esse oftalmo falou assim, ó, não pense que é para a vida toda, não. Vai chegar a sua hora. Tudo bem, vai chegar, mas... Então, voltando, é isso. Esse profissional, ele foi capaz de não só olhar o problema, mas olhar o meu desejo, que é diferente de resolver o problema, que é meu também. Mas eu não estou interessado em resolver. Ou estou interessado em resolver, pode ser meia boca. O que eu quero é satisfazer o meu desejo. Aí que entra a gerontecnologia, aí que entra o marketing, e aí que entra os publicitários, os profissionais da saúde, os engenheiros e todo mundo para poder captar essas necessidades, que não são simples, que não são fáceis. Acho que só complementando também, se você traduzir isso para um público mais idoso, acho que tem dois grandes acontecimentos, que um é o uso da fralda geriátrica, que realmente é um marcador. Então, no Japão, por exemplo, já se vende mais fralda geriátrica do que fralda infantil. Um mercado já passou o outro. E aí tem sempre uma grande barreira, que é que horas a gente usa, que horas é a hora certa de usar a fralda. Esse é um dos primeiros marcadores do envelhecimento. Eu não acho que a publicidade está fazendo um bom trabalho em relação a explicar direito a importância ou não de se fazer isso. E um segundo, que é pior ainda do que esse, que é um grande marcador, que é a questão da cadeira de rodas. Tá? Então, o jeito como a queda de um idoso, que é um marcador natural do envelhecimento, é conversado com a família, entre as famílias, a queda é quase que uma desgraça absoluta. Ah, uma coisa que mata idoso é queda. Tá, gente, mas qual que é a opção? A opção é você tirar a independência desse idoso e colocá-lo numa cadeira de rodas. Até onde a gente pode ir? Que cuidados a gente pode tomar? Que tipo de estatísticas a gente pode levantar? Em que hora do dia acontecem as quedas? Com quantos medicamentos? Tá? Então, acho que existe uma série de coisas que a gente pode olhar justamente para com a estatística e entendendo o comportamento do idoso e o comportamento da família, porque também a família passa a ser um agente que dá uma opinião bastante forte nesse caso, é entender essa situação e, conversando, tomar a decisão que pode ser a decisão mais adequada para esse caso, que é o que aconteceu com você. Fiquei curiosa, você voltou para a sua outra oftalmologista ou você ficou com um novo que não te deu óculos? Não, eu fiquei com o segundo oftalmo mesmo. Eu tenho uma última pergunta e depois a gente vai abrir para a plateia. Eu tive recentemente agora na Holanda, você estava me falando no seu currículo que você virou a Universidade de Groningen. Eu estive lá também, eles têm o Healthy Aging Campus, que é um campus dedicado exclusivamente a estudo do envelhecimento. Eles têm o que eles chamam de hotel, né? É um prédio que eles chamam de R&D Hotel, em que acadêmicos e empreendedores se reúnem para pensar soluções para o público 60+. É um negócio muito bem sacado, porque eles têm toda a infraestrutura, eles podem usar a estrutura da universidade, os empreendedores vêm com toda a bagagem deles e eles sentam juntos para unir conhecimentos e pensar em soluções e inovações para o público 60+. Como é que a gente consegue fomentar isso aqui no Brasil? Claro, criar um R&D Hotel aqui no Brasil seria muito difícil. Algo que eu consigo ver, talvez, parecido, que pode ser um espaço usado para isso, seria, por exemplo, o Google Campus. Eu fui para lá, visitei semana passada, estou encantada. Mas, assim, como é que pode fomentar esse tipo de inovação, esse tipo de contato entre academia e empreendedorismo para pensar nas soluções para esse público? Eu acho que tanto a academia quanto o meio empresarial, né, estão bem tímidos, né, e não deveriam estar, porque nós temos meios para fazer isso. Né. Alguns descobrem mais rapidamente, outros não descobrem tão rapidamente assim. Por exemplo, nós temos a lei de inovação, Então, a lei da inovação, né, é uma lei que o meio empresarial, alguns já conhecem, outros não, nem tanto, e é uma lei que abre uma grande oportunidade, né, de conversa entre o meio acadêmico e o meio empresarial, de tal modo que as coisas se facilitem, né? Então, em termos financeiros, principalmente para o meio empresarial, isso não é tão oneroso quanto era anterior à lei de inovação. Então, você tem a possibilidade de estar abatendo isso de alguma forma financeiramente. Então, acho que a lei de inovação é um ponto, mas não coloco a culpa disso no meio empresarial, não. Os acadêmicos também ainda são muito tímidos em relação a isso. E lá na UFSCar, a gente vem fomentando algumas startups a trabalhar com a gente. Está acontecendo também de maneira tímida ainda, né? Mas via principalmente fundação, né, da universidade, e a gente tem trabalhado. Mas grandes empresas não nos procuram. Quem procura para os negócios geralmente são startups. São empresas pequenas, iniciantes, né? Então, tem uma empresa, vou dar um exemplo de uma delas, né? Chama Siena, e é uma empresa de tecnologia, que trabalha principalmente com celular, tablet, tem agora já um canal no YouTube, que a gente vem conversando em relação a próximos passos operacionais, de serviço, de qualidade desses serviços dentro da... Então, mas comparado com Holanda, Estados Unidos, ainda a gente tem que evoluir bastante também. Não sei se o Ricardo concorda. Falando do lado mais empresarial, acho que, sendo bem pragmático, acho que a primeira pergunta que a gente tem sempre que responder é: tem mercado para isso? Tem mercado consumidor, sim. Tem gente suficiente, tem dinheiro suficiente nesse segmento para que haja a mobilização de um grupo para tentar achar uma solução para essa necessidade? Então, assim, se essa primeira pergunta não é respondida de forma positiva, fica muito difícil para a gente dar um passo em direção ao mercado que você fala assim, talvez exista ou talvez não, tá? Obviamente, em termos de apoio governamental, eu não preciso nem falar com vocês assim, para tudo que a gente fez até agora, como uma startup, foi tudo muito complicado. Então, assim, startup é sempre um charme. Estão os caras de 20 e poucos anos, com as camisetas das escolas, comendo pizza lá no Vale do Silício, tá bom. Mas é muito dolorido. São noites e noites, é sábado, é domingo, é uma série de dúvidas, e assim, é uma burocracia monumental de uma série de licenças que você tem que obter, interpretações de fiscais que você tem que conversar. Então, assim, a impressão que dá, e aí sem querer ir num tom muito negativo, é que está tudo contra você. De que você tem que bater matar um leão a cada dia nessas startups. Tá? Então, depois, quando você olha, você fala assim, tá bom, tem uma série de dúvidas, será que vai funcionar? Então, assim, se você vai passar por uma série de pesadelos e matar uma série de leões um dia a dia, você não pode ter a dúvida em relação a se existe ou não o mercado consumidor. Então, o governo não te ajuda. Em relação à universidade, o nosso contato com a universidade sempre foi muito restrito. Aí não estou falando, obviamente, São Carlos, mas todas as vezes que a gente tentou se aproximar aqui da universidade, sempre foi visto com muito ceticismo o que a gente estava falando. Então, assim, a teoria sempre muito distante da vida real, infelizmente. Então, a gente meio que se encontrou assim, sozinho, né, empreendedor, com capital e com o mercado, falando, vamos aqui, vamos a gente mesmo. Então, acho que só para concluir, primeiro, não tem muita coisa para facilitar o trabalho de quem quer empreender. Tá? Mesmo em nível governamental e vindo da universidade. Então, acaba sendo uma batalha que você tem que olhar e ver que tem realmente um mercado para você endereçar. Excelente. Gente, eu queria abrir para perguntas agora. A gente podia ficar conversando aqui bastante tempo, mas eu sei que acho que a plateia deve ter perguntas. Quem que está com o microfone? A Tamara? Eu não sei qual que é o nome dela, mas tem uma outra moça aqui. Fátima. Então, quem tem pergunta? Seu João Batista? Oi. Ok. Bom dia a todos. Olha, eu sou João Batista, presidente do Conselho Municipal do Idoso da cidade de Guarulhos. Eu vi atentamente a colocação dos senhores, mas eu fiquei, a minha cabecinha bem usada, já com 70 anos, ficou procurando justificar alguma coisa e não encontrei uma saída. Pelo seguinte, essa semana, agora do dia 12 até o dia 18, nós realizamos a 18ª semana do idoso da cidade de Guarulhos. Eu fiquei observando as senhoras, 1.200 pessoas, numa segunda-feira, lotamos o teatro. 1.200 pessoas para comemorar a semana do idoso. Eu observei nas senhoras, elegantemente vestida, muito bem produzida. Aí eu fico perguntando, se o senhor abrir a bolsa da senhora daquela e dessas duas jovens que estão na minha frente, o que vai encontrar diferente dentro em termos de consumo de produto de beleza? Eu acredito que não vai ter nada diferente, porque até hoje eu ainda não vi o batom da vovó. Né? Então, se começa a se fazer um círculo, se correndo atrás de uma coisa que o próprio dia a dia está dizendo, como colocou o doutor, não existe idade para as pessoas, existe necessidade. Né? Então, as necessidades é que tem que se trabalhar, não preocupado com a idade. Na sexta-feira, tinha 300 idosos dançando, se divertindo, música sertaneja, só não dançaram o funk, né? Mas o resto tinha de tudo. Então, pessoas extremamente ativas e alegres, e consumidoras, porque muitas fazendo projeto, de um ia para a praia, outro ia para o Nordeste, são pessoas que têm poder aquisitivo, né? Então, eu vejo assim, uma ilusão ficar criando, procurar produto para idosos, produto para pessoas. Agora, necessidade, sim. Né? Como colocou o senhor Ricardo, ele falou, deu o exemplo da família que fica com a idosa, como é que faz com ela, ela vira um problema dentro de casa. Realmente é. E no futuro vai ficar pior, porque, no meu caso, nós tivemos 10 irmãos cuidando dos meus pais. Mas hoje eu tenho 2 filhos, minhas irmãs cada um teve 2. No futuro, é 1 filho por família. E quem vai cuidar dessa sociedade que vai envelhecer? Então, nós, lá em Guarulhos, estamos com a preocupação, com projetos políticos, para se construir república, porque a sociedade ela vai ter que mudar, ela vai mudando. Quer dizer, as necessidades é que vai determinando o que, vai ser feito. E a necessidade do futuro é de criar república para não asilar o idoso. Eles vão morar em comunidade adaptada para a sua idade, que é uma necessidade, é que eu vejo. Né? Então, é que poderia fazer a pergunta ao senhor. Nós vamos começar a se preocupar em criar produto ou em atender as necessidades? Na sua fala, é bem interessante, assim, muito profícuo, eu acho que é fundamental. E para a gente da academia, né, como mesmo o Ricardo falou, eu já fui da área empresarial, e a área acadêmica tende realmente a teorizar muito, né, e achar que tudo é muito belo e muito simples, e realmente não é. E a sua pergunta tem um grau de complexidade grande, porque envolve duas situações bem distintas, a questão de cosmético, né? Então, inicialmente, a necessidade, e como o senhor mesmo falou, está aí, né? Ou seja, não tem o batom da vovó, mas tem cosméticos. Né? Tem cosméticos, e aí voltamos na publicidade, que é aquela coisa, como que está escrito no cosmético? Está escrito lá, anti-idade. Né, anti-envelhecimento. Mas tem muita garota e muito garoto também já se preocupando com envelhecimento. Né? Muito, não é só... Na hora que os produtos anti-envelhecimento, e aí aí isso mostra culturalmente o que é a nossa sociedade, né? Pelo menos de um certo olhar. Mas, enfim, é a necessidade. Eu, como pesquisador em marketing, eu acredito que a gente tenha que estar sempre atento à necessidade. E essa necessidade, ela naturalmente muda muito rapidamente. E esse muito rapidamente, que é o ponto-chave da questão, porque antes de 1970, isso não mudava tão rapidamente assim. Então, e hoje a gente está meio que numa interface. Por isso que a gente ainda tateia, por isso que muita gente sente a gente, ele está pisando em ovos agora, não está... Não, porque realmente é um momento complexo. E vou explicar por quê. Um ponto-chave do ser humano é a época da juventude. A juventude estabelece muitas coisas. E a gente vê muitos adultos relembrando, né, os momentos da juventude. A juventude é marcante. Juventude, né, quem passou a juventude na faixa dos... nos anos 50 e 60, tem um olhar. Quem passou a juventude dos 60, dos 50 aos 60, dos 60 aos 70, vai tendo outros olhares. Só que, a partir da década de 70, tecnologia e globalização avançam muito rapidamente. E isso vai estar mudando muito rápido. Então, o que eu quero dizer? Que Woodstock era um fenômeno da juventude. Até hoje, se a gente pensar em Woodstock, é jovens num grande campo, né, tomando cerveja e outras coisas mais. Rock and roll, né, todo mundo sem camisa. Isso é juventude. Só que quem viveu Woodstock hoje tem 60 a 65 anos. Então, o que eu estou querendo dizer? Né, eu preciso lançar de analogia, senão não consigo explicar o meu pensamento, me perdoe. Mas Nelson Gonçalves e outros músicos já estão perdendo contato. Antigamente, Nelson Gonçalves, vamos fazer um baile e vamos lançar Nelson Gonçalves. Hoje já não tem tanta adesão. Calbi Peixoto. Por quê? Porque foi a década da juventude de pessoas antes de Woodstock. Agora, se você falar em Beatles, se você for no Rock in Rio do ano passado, ano retrasado, né, tinha muitas senhoras usando AC/DC. Muitas senhoras. Né? É aí que está. Muda bastante. Muda e vai mudar rápido, porque entrou tecnologia, entrou globalização, entrou uma série de fatores, além de tudo isso que a gente falou, de inflação, de uma série de experiências vividas, que o público sênior hoje é um, daqui 5 anos, e por isso que eu falei da diferença entre criança e adolescente, daqui 5 anos vai ser outro, daqui 10 anos é outro. As gerações não são mais de 10 em 10, de 20 em 20, não. As gerações são de 5 em 5 e olhe lá. Portanto, as publicidades, os cosméticos e a sua comunicação com o público deve ser repensado, no meu ponto de vista, a cada 3 a 4 anos. Você não consegue mais se comunicar com os públicos deixar isso rodar, a mãozinha da criança com a mãozinha do público sênior, isso não mais comunica. Isso não mais comunica. Então, esse é um ponto. Agora, se o Ricardo quiser complementar. João, vou endereçar 3 pontos aí da sua pergunta. Acho que o primeiro deles, você falou produto ou necessidade. Não precisa ser excludente. Tá? Mas melhora um produto que atenda uma necessidade. Tendo em vista todas as crises que esse país passa, e a diminuição do poder de consumo das famílias, se a primeira coisa que a família corta é um produto que, ou um serviço que não atenda a uma necessidade principalmente básica. Então, por isso que a gente falou muito aqui de necessidade. Tá? E por isso que eu liguei necessidade à saúde. Um segundo ponto que você mencionou, que foi o número de idosos participando aí de eventos. Sim, assim, eu mais do que muita gente, eu acredito muito no mercado de idosos, por isso que a gente participa. E acho ótimo quando você traz uma notícia dessa. O que eu entendo também é que as empresas fazem escolhas, que quando tem um baile lá, tem 1.200 ou 300 pessoas que você mencionou, provavelmente uma empresa olha e compara com se tivesse um show de rock, quantas pessoas teriam? Vai, 5 mil, 10 mil, 50 mil. Então, as empresas hoje fazem escolhas em relação a mercados consumidores. Ainda mais, de novo, trazendo aqui a questão da crise que nós estamos vivendo. Tá? E aí, um terceiro ponto, que é um ponto que eu gostaria muito que funcionasse, que você mencionou as repúblicas, né, com 7, 10 idosos. Eu acho a ideia fenomenal, e nos Estados Unidos já tem um projeto em relação a isso, a pequenas casas com 10 idosos. E eu acredito que funciona até um certo grau de dependência. Se são 10 idosos independentes que acordam e conversam sobre, sei lá, o Palmeiras e Corinthians do final de semana, fenomenal. Quando você começa a adicionar, quando você começa a colocar nesse grupo que dos 10, 8 têm Alzheimer, essa dinâmica nesta pequena casa já começa a ficar bastante complicada. Então, eu acho que sim, funciona de uma idade até uma outra idade, aí sem querer também me basear muito em idade, mas tem uma questão muito da questão de saúde e de dependência. A partir de um certo estágio ou de um certo grau de dependência, aí você tem que entrar com, infelizmente, de novo, trazendo a questão do econômico, né, do que cabe no bolso do brasileiro, você tem que, infelizmente, trazer locais residenciais, casas de repouso, asilo, maiores, para que seja viável para uma classe média, média, baixa. Joia. Mais uma pergunta, você pode falar seu nome, de onde você é? Sim, meu nome é Etienne, eu sou fisioterapeuta e estou fazendo doutorado pela Faculdade de Saúde Pública aqui da USP. E, primeiramente, eu gostaria de parabenizar e agradecer a oportunidade, foi muito bom essa conversa de hoje. Eu queria fazer um comentário. Eu acredito que não, as palavras não estão erradas. A gente pode falar idoso, a gente pode falar melhor idade, a gente pode falar terceira idade, a gente pode falar da maneira como quisermos, eu acredito. O fato é, essas palavras, elas estão repletas de estereótipos. E aí que é o problema. A gente vive numa sociedade que acredita e que reforça muitas vezes que envelhecer não é bom, o velho é descartável. Vocês conseguem entender isso? Então, não é a palavra ou a forma como a gente emprega ela. Eu acredito que é repensar o como que nós vamos lidar com uma sociedade que está envelhecendo de uma maneira muito rápida, como o Ricardo relembrou, né? A França levou 120 anos, a gente vai levar 20 para dobrar essa população. Acredito que a gente tem que repensar o como que a gente vê o idoso hoje, o como que a gente ensina as crianças, os jovens, os adultos a verem o idoso, porque, às vezes, a gente olha e fala assim, então, digamos, a partir de 60 anos, a gente tem um corte, e se eu estou desse lado da linha, eu sou uma coisa, se eu estou do outro, eu sou outra, e não é assim. Primeiro que envelhecer é um processo ao longo da vida. Então, a gente constrói o envelhecimento a cada dia. E as atitudes que eu tenho hoje, as ações que eu tomo hoje, elas vão impactar diretamente no meu processo de envelhecimento. Né? Acho que a gente tem que pensar isso do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. A minha avó, ela tem um ditado que ela fala que uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. E bem lembrado pelo João, eu não tenho 10 filhos, eu não tenho filho. Eu não sei se eu vou ter filho. Então, quem é que vai cuidar de mim? Né? Então, por isso que eu pretendo envelhecer bem e pretendo ter a possibilidade de conseguir fazer boas escolhas no futuro. Acho que isso é importante também. E também do ponto de vista cultural, eu acredito que a institucionalização em países latinos, ela é vista de uma maneira muito temerosa, mas em muitos momentos ela é a alternativa que vai fazer com que a família continue sobrevivendo e de uma maneira mais saudável. Porque o fato de você, ou a pessoa idosa, decidir que ela quer ir, porque eu tive pacientes que eles decidiram que eles não queriam mais viver com a família. Eles optaram por isso. É uma realidade um pouco comum ainda aqui no Brasil, mas que já vem acontecendo. Ou que a família chega a essa conclusão que eu preciso amar meu pai, eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, mas eu não consigo. E assumir que não consegue é difícil, mas não deve ser entendido como algo ruim, porque a partir do momento que a gente assume que não consegue e a gente compartilha esse cuidado com outra pessoa, a gente consegue continuar amando, continuar cuidando, continuar presente na vida das pessoas que a gente ama e oferecer algo melhor, que talvez seja algo que eu não consiga fazer na minha casa. Né? Então, acho que é muito complexo o fato da gente ter uma pluralidade muito grande de envelhecer, sabe? Você pega pessoas com a mesma idade, grupos de pessoas com a mesma idade e com características de envelhecimento completamente diferentes. Né? Eu acho que é uma oportunidade para se trabalhar. Eu amo o que eu faço, eu trabalho com esse público e eu consigo perceber isso de diferentes maneiras. E retomo, a gente está fechando a janela de oportunidade, né? Então, a população está envelhecendo bastante, a gente não vai ter muito tempo para se adaptar. Então, a gente precisa correr contra o tic-tac. E eu acho que, de tudo, o que mais temos que pensar é como ensinar o adulto, o jovem e a criança a respeitar, a incluir, a não excluir, e a conviver melhor com várias gerações. Eu acho que é algo muito importante a se pensar. Obrigada. Obrigada. Acho que se eu puder endereçar a segunda parte da sua colocação aí, em relação às palavras, eu deixo para o professor. Mas, assim, sim, existe muito preconceito em sociedades latinas. Acho que por duas coisas. A primeira delas é o setor é um setor difícil. É um setor que só traz notícia ruim. Então, assim, você só vê assim, asilo não sei aonde pegou fogo, tinha um idoso amarrado, morreu queimado. Você entra lá, tinha alimentos vencidos há 60 dias na geladeira. Então, só tem notícia ruim. E quando você vai visitar, em 99% dos casos, você vai se deparar com lugares ruins. Então, assim, não dá para falar que é um setor bem visto. Tá? Então, sim, é normal ter muito preconceito. Tá? Aí você adiciona isso, uma cultura latina, de que, assim, obviamente, a senhora, a mãe, não quer ir para um lugar desse. Né? Eu também não gostaria de ir para um lugar desse, que fede a urina e feijão às 9 da manhã. Também prefiro não ir, prefiro morrer do que ir para lá. Né? E aí ela fala qual que é a frase preferida. Você não vai fazer isso com a sua mãe, que cuidou de você por tanto tempo e com tanto amor. Então, ela já pega um caminhão de culpa e já despeja nos filhos. Tá? E aí, obviamente, essa filha se vê entre a cruz e a espada. O que ela vai fazer? Tá? Então, é normal ter este tipo de comportamento neste setor, né? Etienne, né? Que você mencionou. Então, o que a gente está tentando fazer como, né, uma cadeia de residenciais? A gente está tentando, aos poucos, mostrar que não é desse jeito. E que os pais podem dar paz de espírito para os filhos. Porque os filhos estão em plena idade de batalhar um futuro para os netos. Numa guerra diária, numa cidade como São Paulo. Então, essa questão de dar paz de espírito para o filho, fala, filho, vai, você tem 45, 50, é a sua hora de acumular, é a sua hora de cuidar dos meus netos, vai que eu estou bem cuidada. Você não precisa chegar em casa para trocar a minha fralda, ou para me dar banho, ou para ver se eu tomei o remédio ou não. Então, essa mentalidade de paz de espírito, ou de não se preocupe, eu estou sendo bem cuidada, não estou sendo amada. Quem ama é a família. Mas esse idoso pode ser cuidado de uma maneira profissional numa instituição. Tá? Então, as duas coisas elas têm que funcionar juntas. E essa questão de paz de espírito, talvez não nesta geração que são os meus residentes agora, de 80, 85, mas eu tenho certeza que as próximas gerações já vêm com um pensamento muito ligado a isso. De que tudo bem, não é um setor. É óbvio que o setor tem que colaborar também. Eu não quero ser o único, eu quero que outros venham, que, sei lá, vem gente da França, venham competidores internacionais, porque facilita a minha vida também. Então, que aí a gente consegue revolucionar e transformar uma ideia, um preconceito que um país tem em relação a esse segmento. Bom, falando um pouquinho da estereotipia, né, você tem razão, acho que esse é a grande chave, né, é tirar a estereotipia. Quando você falou das palavras, muita gente já me falou isso, né, porque eu realmente é um ponto de conflito quando eu digo sobre a questão de palavras que são extremamente populares, né, cria-se um desconforto, é natural, e entendo isso e respeito isso, porque, como você falou, né, você disse muito bem, o envelhecimento é muito complexo, né, e muito heterogêneo, muito diverso. Então, só nas nossas falas, né, a gente lança, né, discussões sobre uma faixa etária de 80, 85, depois aí a gente fala sobre cosméticos, que aí a gente, não que 80, 85 não use, usa também, pode usar. Mas no envelhecimento a gente nunca pode falar, não, 100% usa, claro, e nada é 100%. Então a gente vai fazendo meio que um ping-pong, porque a abrangência é muito grande. Então, quando eu digo que essas palavras são palavras muito genéricas, é justamente no sentido, assim, no melhor do bom sentido, para que as pessoas que trabalhem, né, com o público sênior possam focar em pequenos segmentos, não tratar todo mundo como sendo igual, focar e trabalhar, porque se você foca com as necessidades de um pequeno grupo, o teu sucesso, a probabilidade de sucesso é muito maior, né? Falando do consumidor, especificamente. Tá bom? Mas eu compreendo, concordo, respeito. Né? Não vai ser idoso, terceira idade... Né, isso está na sociedade, né, tá, o idoso está escrito em todos os lugares, né, no banco, nas ruas, nos teatros, nos campos de futebol, em todos os lugares. Né. É que a gente, como professor e como profissional, tem que lançar horizontes que nem sempre são verdadeiros e que nem sempre são corretos. Né, mas lançar um ponto de desconforto para gerar reflexão. Acho que gerar reflexão, isso é muito legal. Né? Então, por isso. E me desculpem se eu fui muito incisivo, porque às vezes a gente, né, sabe como é que é, né? A gente é ser humano também, então a gente às vezes puxa muito a sardinha para o nosso lado, né? Como falava a minha mãe, ou seja, né, se empolga demais com as coisas que a gente gosta e acaba falando coisas que não se deve. Joia, gente, tem... eu gostaria de fazer, de só pedir para as pessoas serem breves nas observações, e eu queria pedir para fazer três perguntas, a gente responde, porque daí a gente consegue ouvir todo mundo. Então, a gente vai fazer três perguntas de uma vez, ouvir três pessoas, depois a gente responde de uma vez só aqui. Tá? Qual que é seu nome? Inês Rioto, eu estudo envelhecimento e faço pesquisa de alternativas para a moradia das pessoas idosas. Nós já reuni um grupo de pessoas que nós vamos escrever um livro, cada capítulo será escrito por uma dessas alternativas, legal, falando sobre essas alternativas. Não tenha dúvida que, conforme a dependência, acho que a gente não é nem uma questão de idade, mas acho que uma questão das dependências, né? Fazemos parte da geração baby boomers, né, que estávamos no estoque da vida e os Beatles, e que criamos a palavra adolescência, que não existia, foi a nossa, né, na nossa geração, e que, como diz Alexandre Kalash, agora estamos na gerontolescência, né, o termo usado pelo Kalash. Nós vemos, falamos sobre a Holanda, né, você comentou, a Holanda tem as vilas Alzheimer, Estados Unidos com... seriam as repúblicas, né? De uma maneira um pouco diferenciada, mas casas adaptadas, instituições que têm um ar mais de residência, não o residencial, mas de residência. A outra alternativa, que lá fora se tem bastante, que são os condomínios, né? Que traduzindo a gente pode dizer 55+, né? Só a Flórida tem mais de 80 condomínios voltados para pessoas dessa faixa etária. Claro que a República é importante, não tenha dúvida. Antes da República, eu colocaria a importância do centro-dia, porque você não quebra o vínculo familiar, você tem aquele familiar que vai passar o dia, talvez resolva, aspas, o problema de casa, por conta dele não ficar sozinho. Hoje, a maioria das famílias trabalham, e essa culpa também fica na questão de você deixar o idoso na residência. Então, eu acho que os centro-dias são etapas, né? O centro-dia, eu acho que é uma das mais importantes que nós precisamos. Depois, as repúblicas, que Santos, né? Nós temos como Santos, a cidade de Santos, a referência das repúblicas, que lá há muitos anos e funciona bem. E as outras alternativas que a gente vai tendo. No Brasil, nós temos uma coisa muito simples. Quando a coisa não funciona bem, a gente troca o nome. Então, nós não temos mais asilo, nós não temos clínica de repouso, nós temos instituições de longa permanência para idosos. A gente brinca que só sai de lá com alta celestial, né? Então, é diferente. Claro, quem tem um poder aquisitivo, que pode ir para um Santa Catarina, o seu residencial. Eu pensei que, quando eu falasse meu nome, você ia dizer assim, você já olhou minha página um monte de vezes. Eu já fui olhar o seu site, com certeza. Mas nós temos que pensar que a maioria não é assim. Então, eu acho que nós temos que trabalhar políticas públicas para que nós possamos melhorar as nossas ILPIs, para que os outros que também não têm o poder aquisitivo para estar no Santa Catarina, para estar no Cora, possa também envelhecer melhor. E, para encerrar, eu quero deixar um desafio. Eu acho que, se cada um de nós, nesse momento, ou quando chegarmos em casa, pudéssemos parar e pensar assim, se nesse momento eu fosse agora para uma instituição de longa permanência, não para o Santa Catarina, não para o Cora, mas que eu fosse para essas que a gente está acostumado a ouvir. O que, que eu posso levar da minha casa, da minha vida, que não vai perder a minha identidade lá? Porque, na maioria, não se tem a foto da família, não se tem a foto do idoso para que você, quando olhe, vá falar com ele pelo nome dele, porque muito você já vai perguntar, ele vai ficar pensando como ele chama. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar dentro das nossas casas, porque o problema sempre acontece na casa dos outros. Então, pare na sua casa e pense, o seu idoso, ou se você, nesse instante, fosse para um residencial, se você fosse para um asilo, o que, que eu levo? O que conta a minha história? Obrigada, dona Inês. A próxima pergunta... Quem está aqui? Aqui. Olá, bom dia. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los. Foi muito bom mesmo. A gente tem poucas oportunidades de conversar sobre o mercado, né? E, enfim, meu nome é Tássia, eu sou gerontóloga. Hoje faço mestrado em gerontologia na linha de educação. E tenho uma startup. Então, minha startup ela se chama Opa. E aí, como bem disse o Ricardo, tem vários desafios, né? E eu senti muito essa questão da idade. No começo, a gente oferecia atividades para idosos. Na primeira atividade, recebo um e-mail. Tá, se eu não tenho 60 anos, eu posso participar? Tenho 59. Um aninho, né? Pode participar. Aí resolvi mudar. Então, a gente vai começar a oferecer atividades para um público a partir de 55 anos de idade. O que aconteceu? Tá, se eu tenho 54 anos, eu posso participar das suas atividades? Comecei a ver que realmente a idade não era um marcador, e sim pessoas independentes e interessadas em atividades de desenvolvimento pessoal e de propósito de vida. Então, hoje, a Opa, o slogan é transforme seu tempo disponível em oportunidade. E aí que vem a pergunta. Gostaria de ouvir de vocês, assim, que conselhos que vocês dão para quem está começando uma startup? Por onde que a gente começa, né? Porque o mais difícil é pôr em ação. A gente tem várias ideias lindas, maravilhosas, mas como que a gente torna isso realmente em atividades práticas que atendam o mercado, né? A gente começa ouvindo as necessidades como? Com pesquisa de mercado, indo em, não sei, equipamentos que já existem. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês nesse sentido e muito obrigada. Legal. Vamos ouvir a última pergunta. Quem que está com o microfone? Qual o seu nome? Daniela. A minha pergunta continua o mesmo tema dela. Está ligado com o último tema que vocês falaram sobre a ligação entre o meio acadêmico e o empresário. Tá? Eu sou empresária, estou começando agora no meio, vou abrir um centro-dia. Serei sua, não sua concorrente direta, ou parceira no segmento. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa fase. Eu estou na busca de informações, tá? Estou começando a pesquisa de mercado. E eu gostaria justamente de perguntar para o professor sobre se tem mais conselhos, né, sugestões sobre onde eu buscar essa informação, essa relação entre o meio acadêmico e o empresário, se você tem algum caminho das pedras que pode nos indicar. E também do Ricardo, se puder, eu sei que o nosso tempo é curto, se puder, resumidamente, falar um pouco sua história, como você começou, né, esse mercado. Já conheci o Cora, tá? Foi como, assim, não concorrente, mas falando sobre a minha avó para pesquisar. Realmente é um outro padrão, é muito bem, as pessoas são muito bem recebidas, eu recebi, senti isso. Então é isso, queria trocar um pouco de informações, um pouco de dicas de vocês. Essa é a minha pergunta. Perfeito, obrigada. Vamos lá? Vamos lá, passando aqui um pouco, Inês. Eu adoraria participar de uma discussão sobre políticas públicas de como resolver este problema. Tá? A gente pesquisou bastante. A gente tem também uma pesquisa em andamento de como fornecer um tipo de serviço. Não dá para ser o mesmo, né, o mesmo nível de qualidade, né, da classe B, aí descendo para C e D, como viabilizar isso, tá? Porque também tem uma questão de escala, de custo, que redução de imposto precisaria, que tipo de subsídio. Então, assim, eu acho que pelo menos assim, eu nunca fui convidado, nunca discuti nada em relação a isso, e adoraria, porque é uma discussão que vai ter que acontecer neste país, porque uma solução vai ser criada. Nós falamos aqui o número de filhos por família, era, sei lá, 6 há 40 anos atrás, está abaixo de 2 agora. A mulher está no mercado de trabalho, então todos os dados demográficos estão apontando para um problema que vai acontecer. Daqui a 40 anos, eu vou ter 80, o Errara vai ter 80, e aí? Nós vamos olhar para o lado, se a gente não tiver economizado o suficiente para pagar? Sim, sim, sim, eu tenho que economizar o suficiente, porque eu não quero ir para a casa do meu filho, porque eu quero sustentar a minha velhice com as minhas comorbidades. Então, assim, sim, acho que Cora e Santa Catarina não são respostas para o público de massa desse país, não sei qual é a solução, adoraria participar dessa discussão. Tá? falando de conselhos para startup, primeiro é o seguinte, seja resiliente. Tá? Esse é o primeiro. Tem que acreditar muito, ter muita garra e tem que olhar para o lado. Você tem que ter uma companheira, alguém no grupo que o dia que você estiver mais desanimada que vai te dar força. Porque é um esforço descomunal. Tá? Acho que isso em relação, acho que serve para vocês duas. Acho que o mais importante numa startup é fazer um modelo de negócios. É pegar uma planilha de Excel, e assim, está falando, são dois engenheiros aqui, então vai ter que pegar uma planilha de Excel ou alguma coisa e fazer as contas. Fazer as contas, tá? De quantas pessoas? Como é que você faz pesquisa? Pesquisa literatura primeiro, ver se tem alguma coisa indicando que é um mercado bom. Sai na rua mesmo, converse com as pessoas, fale. A gente, antes de abrir a primeira unidade da Cor, nós falamos com 200 famílias para entender o que, que elas estavam buscando para chegar na estrutura que a gente tem hoje. Tá? Então, converse com as pessoas, converse, sabe, saia na rua com papel mesmo anotando, na Avenida Paulista, aqui do lado. Não tem, eu fiz isso várias vezes. Tá? Então, acho que a pesquisa é importante para você saber se tem mercado. Faça esse plano de negócios, aonde você vai ter que colocar que imposto você vai pagar, qual o seu custo, quanto tempo você vai ficar sem ter lucro. E vai ter que adotar uma série de premissas para entender ao longo do tempo que premissa está sendo verdadeira ou não, e vendo se o plano para de pé. E uma coisa, tenha muita disciplina em relação àquilo que você definiu. Disciplina é chave. Ainda mais num setor que é muito difícil balancear custo com saúde e idoso. Primeira coisa que você vai tender a fazer é, era 65, ela me ligou com 64, eu vou abrir mão. Então, é muito difícil você continuar com essa disciplina, mas é essencial. Você vai querer abrir mão de custo? Olha, ela é tão bonitinha, ela tem 100 anos, ela está me pedindo uma TV no quarto. É muito fácil você abrir mão e depois, no final do ano, você não tem nem a receita, nem o lucro que você precisa ter para sobreviver, para investir no seu negócio, para abrir uma segunda unidade. Então, vai ter sempre as duas mãos, uma de rentabilidade e uma de saúde, de carinho, de acolhimento, e as duas mãos, uma batendo na outra. E é uma arte balancear essas duas. É muito difícil. Tá? E o que, que vai te dar essa arte? O que, que vai, né, te dar proficiência nisso? O tempo, a experiência, a conversa com as outras pessoas. Tá? Professor? Bom, na sua fala, eu lembrei quando eu deixei o meu filho de um aninho na escolinha. Foi um momento bem difícil. Eu acho que mães aqui passaram por isso. É um momento muito chato. Muito chato, né? Delicado, inclusive, né? Até hoje eu fico com os olhos assim. Uma das coisas que eu lembro muito bem é o rosto do meu filho quando eu o deixei, não na pré-escola, mas na escola, no primeiro aninho. Aquela cara de assustado e eu... Terrível. Terrível, nunca mais vou esquecer isso. Nunca mais. Os centros do dia, eu acho que são... É uma solução, né, é uma saída em relação a políticas públicas. Eu acredito muito. Eu acredito muito e eu acho que a gente deve incentivar muito isso. Né, porque você não institucionaliza, né, e você está presente. Por que eu lembrei do meu filho? Porque toda vez que eu venho essa imagem na minha cabeça, eu falo assim, não, mas eu não te deixei, eu fiquei ali, né? E vim te buscar no final do período, né? Ralado, preocupado, tenso, olhando para o chefe, olhando para a sala de reuniões, e relógio, e o tempo sai esgotando. Então, isso é muito ruim. É realmente muito ruim. Então, eu acho que o centro-dia é uma solução muito melhor. Muito melhor. Eu acho que há muita, muita oportunidade na questão do centro-dia. Né? Porque tanto cliente quanto consumidor vão se sentir melhor. Minha visão. Mas lembra de uma coisa, que há 40, 50, 50 anos atrás, as mães que levavam as crianças para a creche eram crucificadas, não eram? Então, foi um movimento de hoje, se você deixa a criança em casa, como assim você está deixando a criança em casa? Com que ela está aprendendo? Lá na creche, ela tem um ambiente para se desenvolver. Então, tem um movimento aí de mudança de paradigma. E, então, voltando, por isso que assim, a gente fala muito indiretamente, mas nessa questão, quando eu mencionei a questão do diagnóstico do meu oftalmo, né, o diagnóstico técnico e o diagnóstico afetivo emocional, isso é válido sempre. Né? E para as startups, isso é fundamental. Né? E para a questão das organizações também. Né? É muito importante, porque senão... E claro, sempre tem o lado da heterogeneidade, etc, etc. Mas eu acredito muito que você tem que olhar esses dois lados. Né? A gerontologia tem muito essa questão interdisciplinar, né? De você estar olhando, analisando todos os pontos, todos os lados. E tem horas que as coisas ficam desconfortáveis mesmo. Né? Então, assim, o que eu poderia falar para vocês é, primeiro, foco é vendas. Você tem que vender. E para vender tem que ter cliente. E para ter cliente você tem que ir no coração do seu cliente. E você tem que conhecê-lo. Então, você tem que conhecer, e qual é o seu cliente? Qual é o seu cliente? Idosos, sinceramente, não podem ser clientes. É muita gente, é muito diverso. Idosos, para mim, vou voltar a falar assim, em termos de negócios, fica muito... Eu não consigo conversar sobre um negócio, se você fala que o negócio, se você só diz isso, o meu negócio é para idosos. Não, você tem que falar muito mais para mim o que é o seu negócio, quem são os seus clientes. Aí eu vou ajudar, aí eu consigo ter recursos para te ajudar. Porque senão eu não consigo, tá certo? Me perdoe, mas não, realmente não dá. E agora, se você tiver um foco, né, aí o que eu recomendo é atrás dos desejos, atrás dos desejos. Atrás dos desejos. Né? O que, que ele espera, o que, que ele quer. Claro que isso vai ter custo. Né? E custo-qualidade, né, para um engenheiro, né, eles podem andar juntos. Eles têm que andar juntos. E eles não são excludentes. Ou você quer custo, ou você quer qualidade. Você que escolhe. Não, não pode ser assim. Japoneses, né, o sistema Toyota de produção, os japoneses nos ensinaram isso. Tá certo? Custo e qualidade podem sim andar juntos. Tá certo? Legal, gente. A gente vai ter que encerrar por aqui. Deu meio-dia, a gente sempre procura terminar no horário. Então, obrigada por terem vindo. A discussão, toda essa conversa vai estar no YouTube, então vocês podem acessar mais tarde essa semana. E queria agradecer nossos convidados, uma salva de palmas para eles. E a gente se vê no mês que vem. No mês que vem, os nossos encontros costumam acontecer na terceira quarta-feira do mês. No mês que vem, excepcionalmente, vai acontecer na última quarta-feira do mês, então, no dia 25 de outubro. Tá? Então, é isso, gente. Até mês que vem. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigado pela atenção a todos.